Deus poderoso, Deus de vitória. Acalma o vento, faz a terra se mexer, manda a tempestade embora. Faz o cego olhar em volta, faz o mudo dar um glória. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. Meu Deus é Deus de poder, meu Deus é Deus de vitória. Faz a brasa acender quando o crente dá um glória. Ele é digno de honra, ele é digno de glória. Abre a boca e glorifica, ele vai te dar vitória. O meu Deus é poderoso, eterno, bondoso, amado, amigo. Ele é o rei da glória. Bondoso, amado, amigo, eterno, Deus, poderoso Deus. Deus poderoso, Deus de vitória. Acalma o vento, faz a terra se mexer, manda a tempestade embora. Faz o cego olhar em volta, faz o mudo dar um glória. Glória. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. Meu Deus é Deus de poder, meu Deus é Deus de vitória. Faz a brasa acender quando o crente dá um glória. Ele é digno de honra, ele é digno de glória. Abre a boca e glorifica, ele vai te dar vitória. O meu Deus é poderoso, eterno, bondoso, amado, amigo. Ele é o rei da glória. Bondoso, amado, amigo, eterno, Deus, poderoso Deus. Pode vir o vento e o temporal, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não há quem possa o deter, porque só Ele é Deus, porque só Ele é Deus. O inimigo vai tentar, mas não vai conseguir, mas não vai conseguir. Pois Deus é forte, é poderoso, reina sobre a terra e céu. É o leão da tribo de Judá. Nunca foi perdedor, ele nunca empatou, sempre foi vencedor. Por isso eu vou adorar. Aleluia! Esse é o meu Deus. Meu Deus é Deus de poder. Meu Deus é Deus de vitória, faz a brasa acender quando o crente dá um glória. Ele é digno de honra, ele é digno de glória. Abre a boca e glorifica, ele vai te dar vitória.